7508. Chama pronta, é 7508. São Salvador, Juliette Fox. Juliette Fox, prossiga. Só ler o seguinte, houve um erro de nossa operação aqui e a posição do voo 5722 é posição 3. Há como eu fazer um peão aqui na posição aqui que eu me encontro e me dirigir à posição 3? Afirmativo. Reporte no portão 03, então, Juliette Fox. Afirmativo, obrigado, hein? Paparosca fez alguma CHG modificando matrícula, confie. A EOBT, por gentileza. Salvador, bom dia, o TAN 320. 3201 no Confins, nível 360, informação hotel, guarde para copo. Não tá, qual foi a minha saída prevista da gente, da El? Afirmativo, da El. Obrigado. Salvador, muito bom dia, o WebJet está na posição 5, está pronta para esse funcionamento. O WebJet 508, tá bom. WebJet 5808, ciente, aguarde para o pushback. Aguardando, WebJet 5808. WebJet Juliette Fox na escuta? Afirmativo, senhor. Autorizado em princípio até através do 612, aguardando, ok? Afirmativo. WebJet 5808, autorizado o acionamento puxando para o táxi. Autorizado acionamento pushback, chama para o táxi WebJet 5808. Salvador, voo 9032. 9032, Recife 410, informação hotel, número 3 para a Copa Guarda. 3 para a Copa Guarda. Capatango Índia, Paparosca, não escuta? Escuta, aqui é Paparosca. Confirmando a EOBT, seja 0700 Zulu? Afirmativo, Paparosca. Gente, ainda não recebi o seu plano, teria como entrar em contato com a sala IS? Claro que não. Dois zero um no pronto para a copa? 3201 na escuta, pronto. autorizado com fins nível 360, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda após a posição Bridge, Bravo, Romeu, Índia, Delta, Eco, quando intercepta Upper Zulu 1-6. Controle 1-9, decimal 35, aciona 5-5-6-4. Fica copiado, autorizado 360 com fins, decola da 1-0, primeira curva direita da El, Leda, Leda, Bridge. Para interceptar, Persolu 1-6, controle 1-9-3-5, transponde 5-5-6-4, TAN 3-2-0-1. Cortejamento correto, chame pronto, portão 09, TAN 3-2-0-1. Fique pronto no 09, TAN 3-2-0-1. Autorizado Recife, nível 410, decola da 1-0 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Aracaju. Controle 1-9-35, aciona 5-5-6-0. Aerovia confirmando Upper Whisky 58. Autorizado Recife, nível 410, via 358, decola da 1-0 com primeira curva esquerda Puca, Aracaju, 1935. Controle 5560, transponder, gol 9032. Cotejamento correto, chame pronto, gol 9032. Salvador, Juliette Fox, podemos prosseguir até a posição 3? Negativo, aguardando o táxi do, da Boeing da Web, após estar autorizado. Afirmativo. Salvador, WebJet 808, tá com 63 a bordo, autonomia de 5 horas, então Fernando Galeão, tá sua flutagem. WebJet 5808, táxi autorizado via Juliette Alfa, até o ponto de espera pista no 0, no ponto de espera torre 118, decimal 612, ajuste no 0, 111. Gente, Juliette Alfa, no ponto de espera da pista 10, chamará 218-6, WebJet 5808. Se mantenha 4.000 pés, ajuste 1-0, 1-1, vigilância radar. 4.011, 1-1. Bom dia, é o Rio 5973 com a informação Atel, está descendo para 1-5-0. Rio 5973, bom dia, chegada a Mari, desse mantenha 3.000 pés, 1-0, 1-1, ajuste. 3.000 pés, 1-0, 1-1, na Mari, Rio 5973. WebJet Fala, WebJet. Torre, é o WebJet 808, está próximo ao ponto de chegada na pista 10. Afirmativo 5808 da WebJet, além decola 10, 160 graus com 04 nós é o vento. Além decola da 10, WebJet 5808. Salvador, bom dia, igual no 715, informação hotel, 210-160. 715, chegada, chegada Bonf, vê se mantém ao 050, vigilância radar. Nada Bonf, se mantém ao 050, no 715. Salvador, Juliette Tango. Juliette Tango, prossiga. Perdão, Juliette Fox. É só confirmando aqui o término de reboque. Obrigado, bom dia. Bom dia. Zulu, informação em curso hotel para cópia 121-9. Ativo, de acordo com o hotel, solo em 121-9. No 508, bom dia, sub mantém ao 340, saída Gole, vigilância. Saída Gole, vigilância, pode voar Gole, senhor. Tango Zulu, confirme onde se encontra e pista que decola. Gente, informação hotel confere, autorizado Vitória da Conquista, nível 100, decola da 17 com curva direita no perfil da saída Gole, Eval, após direto Vitória da Conquista. Controle 119-35, aciona 5545, Juliette Tango Zulu. Gente, transfere agora a torre 112, decimal 612, para acionamento, táxi de decolagem, Juliette Tango Zulu, bom voo. Alô, voo 9032 para posicionamento, portão 111. Autorizado, chame para o táxi, voo 9032. Autorizado, reporta para táxi. Gente, reporta táxi. Tango Romeu Golf Vitor. A informação hotel, confere, aguarde para a cópia. Afirmativo, Tango Lulu, reporte ponto espera, táxi papá. Voo no 804, redução 2190 mais. 2109, 104. Rio 5973, continue descida para 2000 pés, ajuste 10, 11, forme localizador, livre LS. Para 2000 pés, informarei no localizador, Rio 5973. Golf Sierra, Ilhéus, nível 080, informação hotel, confere, aguarde para a cópia número 2. Tango Zulu tá pronto ou ainda vai fazer check no motor? Ativa, reporte quando pronto. Para o táxi com 9032, está com 18 POB, autonomia de 4 horas e 6 alternando Natal. Se mantém a 4 mil pés, ajuste no 0 no 1. Gente, chegada bom, 4 mil pés, 1 no 0 no 1. 1 no 8 a 7. 11 decimal 612, ajuste 1 no 0 no 1. 1 no 0 no 1, via Juliette Alfa, ponto de espera 18612, gol 9032, boa. O meu Golf Victor, pronto para a copa? O Tango Zulu. 5 com curva à direita após a decolagem. Plano Yankee, no perfil da saída Momo Albo, após direto. A 60 milhas do VOR de Salvador, cancela e voa visual no nível 105. Controle 1 no 9 decimal 35, acena 5546. 288-3325, obrigado. No 715, redução 2190 nós. Está livre a descida até 3 mil pés, ajuste 611. Reduzindo 2190, desce para 3.011, no 715. O Romeu Golf Vito. Golf Victor, reporte quando pronto para o táxi, pátio 5, confirme o POB. Ativo 02 a bordo, 4 mil autonomia, reporte táxi, o meu Golf Victor. Tango Oscar Golf Sierra, confirme apenas o pátio que se encontra. Gente, decola da 1-7, afirma. Gente, autorizado Ilhéus, nível 080, decola da 1-7 com curva à direita no perfil da saída Coral. Plano Yankee, em Coral, cancela o plano e voa visual no nível 085. Controle 1-9-35, acena 5544. Espera 1-0, pronto. Seconome 032, a linha decola, pista no zero, vento 100 graus com 03 nós. Autorizar a linha decolar na 10, gol 9032. Comando, transponder 5544, chame pronto para acionamento, táxi decolagem, transferindo torre 1 no noite, decimal meia dúzia. Oscar Golf Sierra. Salvador, muito bom dia, ao Rio 5973, de aliança da 10, contra a embaixada travada. Estimativo, Rio 5973, altímetro 1010, continua aproximação, guarda pista livre, informa Boeing da Gol, tomando posição para iniciar a decolagem. Reporte quando visual. Portaria visual, 5973. Estimativo, pátio 5, reporte quando pronto para o táxi, Oscar Golf Sierra. Estimativo, já temos o Zulu, mantenha a cabeceira no 7. Desça até 2.000 pés, 1.011 ajuste. Fazendo 9.0, desce 2.000, 1.011, no 7 ajuste. Estabilizado o localizador da 0.1.8.0.4. 7.04, complete final ILS, torre 118.6. 286104. Solo Salvador, muito bom dia, TAM 3171 com a informação hotel, autorização Guarulhos, pronto para cópia. TAM 3171, informação hotel, confere, autorizado Guarulhos, nível 340 pela Upper Whisky 50. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda após a posição Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. Controle 1-9-35, aciona 5573. Ciente, autorizado o Guarulhos no 340 via Upper Whisky 50, decola da 10, primeira curva direita, saída da El, Leda após Bidev, 119-35 ao controle, 5573 é o transponder, 3-1-7-1. Protejamento correto, chame pronto para acionamento, push. Para pronto para o push, 3171, graças. 100 graus com 03 nós, é o vento. Oscar Golf Serra, reporta no ponto, espera, taxiway, papá, 1011 no altímetro, Oscar Golf Serra. Confirme o POB. 05. Zero único. Zero único, ciente. Rio 5973, 243, livre à direita, chama o solo 121, décimo 9. 219. Solo Salvador, Rio 5973, livrou. Rio 973, taxi Alfa, quilo para o pátio 3. Alfa, quilo, pátio 3, Rio 973. Índia, Bavarótica, prossiga. Tango Zulu, decolado Salvador 244, chama o controle agora em 19.35, bom voo. 19.35, obrigado, bom dia. Tango Zulu, Cogino, o Indy Paparosca, faça um check no equipamento rádio, ok? Não consigo entender a transmissão. Faça um check no equipamento rádio e chama novamente. 00, vou direto gole da presente. 1-0-0, direto gole, o Tango Zulu. Uno 04 visual? Totalmente. Afirmativo, livre pouso, pista no zero, vento no 20 graus com 02 nós. Boa noite, 04. E pouso no 0, boa noite, 04. Golf Serra ali, mantém cabeceiro no 7. No 7 715, complete final ILS, chame a torre 118.6. Completa, chame a torre 118.6, 715. Zaporowska, chama o solo para cópia, 121.9. Descida para 2 mil pés, ajuste 190, 11, forme localizador, livre LS. Portará localizador, 1897. 1897. Giga 1795, estabilizada LS X-ray, pista 90. Afirmativo, 1795, outro na aproximação, reforço quando visual, altímetro 1011, número 2 na aproximação. Reporte quando visual, baixa travada. Abaixar a travada, vai reportar visual, 1795. Meia dúzia, ajuste 1-0-1-1. 1-0-1-1, táxi autorizado, Juliette, Alfa, Portera 1-0, torre 1-1-8, decimal 6-3-2-0-1. Solos 46, livre à direita, chama o solo, 1-2, 1-9. Direita 209, 1-8-0-4. Estimativo, Oscar Buster, mantenha a posição. Escuta, só confirmando, pátio 4, decola da 1-7. Passa 250 para 1-0-5 da hotel. 607, bom dia, chegada Bonf, desse mantenha 4 mil pés, ajuste 611, vigilância radar. Bonf 4.011, voo no 607. 0 graus com 039, voo no 715. Prezado Bonf, estou no 0, voo no 715. Voo 9032, passa nível 160, chame Recife em 12685, alterna 12545. 712685-12545-9032. Obrigado, bom dia. Bom dia. 07, bom dia. Bom dia, paparazzi, que copiou? Autorizado, meu Deus, 19, verde, isso, muito. Decolagem, não tem como você, não tem possível, tá? 01, não tem como você, não tem como você, não tem só confirmando o transponder, acione 5003 no transponder, ok? 5003. Espero. É pronto para decolagem? Afirmativo, comprou a sul, 120 graus com 05 nós, é o vento, guardião 07, reporte fora do solo.